pegou uma pedra e a cabeça recostou. Naquela noite Deus mostrou-lhe algo lindo, numa visão inesquecível Deus falou. Uma escada que tocava o alto céu, e anjos descendo e subindo sem cessar. Deus prometeu-lhe dar aquela boa terra, onde os seus filhos deveriam habitar. Quando o cristão está contrito, Deus lhe fala. Quando ele está em oração, Deus lhe visita. Jacó falou quando Deus ouviu a sua voz. Deus sabe tudo que o crente necessita. Deus prometeu abençoar sua semente, e que seria como a areia do mar. Ele falou que guardaria em sua jornada, quem fazeria se tornaria a voltar. Quando acordou naquele sono glorioso, maravilhado essas palavras pronunciou. Na realidade Deus está neste lugar, e eu não sabia, mas agora certo estou. Quando o cristão está contrito, Deus lhe fala. Quando ele está em oração, Deus lhe visita. Jacó falou quando Deus ouviu a sua voz. Deus sabe tudo que um crente necessita. Pegou a pedra que usou por travesseiro, e o azeite sobre ela derramou. E ergueu ali a coluna de Betel, porquanto Deus desse lugar lhe abençoou. E prometeu se Deus guardar-me nesta estrada, e até a casa do meu pai em paz chegar. Levantarei aqui um templo ao Senhor, e darei o dízimo de tudo que eu ganhar. Quando o cristão está contrito, Deus lhe fala. Quando ele está em oração, Deus lhe visita. Jacó falou quando Deus ouviu a sua voz. Deus sabe tudo que um crente necessita.